Aleluia. Ao teu nome, Senhor. Que nome lindo. Esse nome, Jesus. O Salvador, o Messias. Que nome lindo. Mas muito mais do que meramente o nome. Quem Ele é. Aleluia. Obrigado. Fala conosco agora, Filho do Deus Altíssimo. Fala conosco, particularmente a cada um, porque a tua palavra e só a tua palavra tem esse alcance. Fala, Senhor, que nós estamos atentos para te ouvir. Amém, Pai, e amém. Vamos sentar, irmãos, aleluia. A Ele a glória. Obrigado, obrigado. Aleluia. A presença do Senhor está aqui, irmãos. E pode ser que você tenha tido um dia ou dias difíceis. Por isso que nós temos um tempo no nosso culto que nós adoramos a Deus, não olhando para a dificuldade, não olhando para o que está acontecendo ao nosso redor, mas olhando por cima disso tudo, olhando para aquele que pode nos dar o livramento. Amém, irmãos? Sabe o que a palavra de Deus diz? Que o Senhor permite que venha coisas difíceis para nós, mas juntamente com a provação, Ele traz o livramento. Se você vem passando dias difíceis, não fica com os olhos só fixos nisso, isso não faz bem. Outro dia eu estava escutando um homem de Deus falar na televisão, um pastor americano que estava pregando aí, e ele dizia que na casa dele tem sempre três coisas. Tem sempre luz. As janelas e portas têm que estar abertas. E se está frio ou ventoso, tem que ter luz ligada. Porque o ambiente é importante. Você sabe que quem está sempre com tudo fechado tem uma tendência para depressão, né? Você sabe disso. Na casa dele sempre tem que ter som. Então sempre está ouvindo coisas de Deus. Ou seja, um louvor, uma pregação. Sempre está ouvindo coisas de Deus. E ele dizia... E sempre tem a palavra de Deus, sabe por quê? Porque a nossa mente, quando não se ocupa com coisas boas, ela se ocupa com coisas ruins. É assim. Você vê essa correria que nós estamos passando final de ano. Então, se a gente entra nisso e não faz essas paradas, nós nos tornamos iguais aos mundanos. Ficamos agitados, ficamos tensos, daqui a pouco já estamos brigando entre nós ou entre família. Mas se você se aquieta em casa, você se aquieta aqui na casa do Senhor, você louva, não fica olhando só para o problema, e nem anda no curso desse mundo, ah, você daí tem paz. E as coisas às vezes estão difíceis mesmo, não é negar a realidade, podem estar difíceis, mas o nosso Deus, nós sabemos que Ele sempre proverá o livramento, Ele sempre proverá o que você precisa. Outro dia um conhecido meu, que eu venho testemunhando para ele, ele não tinha recursos para pagar uma conta, e é um homem de muitos recursos, mas aquele dia não tinha recursos. E eu venho falando de Jesus para ele. É um homem de bem, tem um coração tremendo. E eu sei que ele já está crendo. É o início de uma fé nova. E naquela situação que não tinha recursos, e os funcionários, tinha alguns funcionários cristãos, e ele chamou os funcionários e disse, Deus proverá. E isso era meio-dia de sexta-feira. A conta tinha que pagar à tarde. E foi chegando gente, pagando para a empresa dele. Pessoas com mais de um ano de conta atrasada, que estavam devendo, que ele já considerava perdido. Naquela sexta, no início da tarde, vieram pagar contas, e pagar contas, e pagar contas. Ele pegou o telefone e me ligou. Pastor Paulo, como é que se diz? É um testemunho ou é um depoimento? Ele não sabia nem a palavra ainda que a gente usa. Não, é um testemunho, é isso mesmo. Pois eu quero dizer que eu já recebi o dinheiro para pagar a conta de sexta tarde, hoje à tarde. E já tenho para pagar de segunda-feira. Mas olha o que ele disse. Chamou os funcionários. Alguns cristãos, outros não cristãos. E disse, Deus proverá. Ah, Deus faz isso. Amanhã à noite você vem aqui, eu tenho uma palavra que já está brotando no meu coração algo que eu quero dizer amanhã de noite. Não vou dizer hoje. Isso aqui é que nem novela, tá? Você vem hoje, tem que vir amanhã de novo. Próximo capítulo. Eu não olho novela, sou contra novela, mas eles fazem essa técnica, né? De sempre enganchar a pessoa para o dia seguinte. Pois vocês estão convidados e enganchados para amanhã. Tá bom, irmãos? Vamos à palavra de Deus. Você veio no lugar certo hoje à noite. No capítulo 2 de Lucas. Lucas capítulo 2, versículo 25. 2:25, uma palavra assim que mexe muito comigo. E eu tenho certeza que nós podemos ler e pregar essa palavra muitas vezes e sempre haverá novidade nela. Diz ali um homem chamado Simeão, no verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este, justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo, o ungido do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém, irmãos? Sabe qual é o título da pregação de hoje à noite? Deu a lógica. Deu o que podia dar. Uma vez um homem disse assim: de onde você menos espera sair alguma coisa, dali não sai nada mesmo. Vocês esperavam que eu ia dizer o contrário, né? Mas foi um homem no Brasil que uma vez disse: pois aqui, de onde você espera sair alguma coisa, de Simeão, dali saiu algo. Deu a lógica. Vejam, três características que tinha esse homem. Veja, ele diz ali que ele era justo. Está vendo aí na sua Bíblia? Eu até na palavrinha justo botei o número 1. Depois diz que ele era piedoso. Botei o número 2, a segunda característica dele. E a terceira característica dele, vocês viram que ele aguardava a vinda de Jesus, que eles chamavam de consolação de Israel. A vinda do Messias. Essas três características. Justo era um homem irrepreensível. Que as pessoas olhavam para aquele homem e diziam: eu quero ser assim. Eu quero ser um homem correto como esse, Simeão, um homem idoso. Um homem que, vamos dizer, ninguém tinha dedos para apontar culpas. Ah, como estamos precisando de homens como esses. Estamos ou não estamos, irmãos, no nosso tempo? Vou dizer, nas nossas igrejas, homens justos, mulheres justas. Segunda coisa, precisando de homens piedosos, que quer dizer aqui, tementes a Deus. Que antes de fazer algo, pensam no Senhor, perguntam ao Senhor o que o Senhor faria, e não dão um passo qualquer que venha a ofender o testemunho. Homens piedosos, homens que oravam. Homens que andavam com Deus. É esse homem que está ali no templo. Esse homem aguardava a vinda de Jesus. Alguém poderia dizer: mas você já é velho. E esse Cristo que tu esperas não veio ainda. E ele estava ali. E vocês viram, por três vezes, diz aqui no verso 25, 26 e 27, por três vezes há uma obra do Espírito Santo. Pode olhar na sua Bíblia. E o Espírito Santo estava sobre ele. Finalzinho do 25. Início do 26, o Espírito Santo lhe revelou que ele não ia morrer, que ele ia ver o Cristo antes. E terceira vez, ele foi movido pelo Espírito Santo para ir no templo. Nós podíamos dizer, esse homem andava assim, ó, como a gente diz, né? Lado a lado com o Espírito Santo. Esse homem era amigo do Espírito Santo. Deu a lógica. Deu o que podia dar. Um homem desses, com um coração desses, com uma busca dessas, com uma santidade dessas, com uma consagração dessas. Ah, o sonho dele era ver o Cristo nascido. Que sonho! Sabe qual é o sonho da igreja hoje? Qual tem que ser o nosso sonho? Ah, o nosso sonho é a casa nova. Amém. Esse é um sonho natural, pode ter. Ah, meu sonho é um carro novo. Amém. É um sonho natural. Mas tem um sonho maior. Ah, bendito dia que o Senhor vier para nos buscar. Ah, que sonho. Que dia. A subida. A eternidade com o Senhor. Tudo vai ficar para trás. Todas as conquistas humanas, essas ficarão. E esse homem aqui tinha essa dedicação. Era um homem que vivia nessa proximidade de Deus. E todo mundo sabia. Tanto é que só o Lucas escreve sobre ele. Alguém contou essa história para o Lucas. Provavelmente Lucas nem conheceu esse Simeão. Mas a história foi de boca em boca, de boca em boca, de ouvido em ouvido. E Deus honrou esse homem. Não só porque está registrado o nome dele e a vida dele aqui nesse pedacinho da Bíblia. Mas Deus honrou que esse homem, um dia o Espírito Santo disse, antes de tu morrer, tu vais ver o Cristo de Deus. O Espírito Santo disse isso para ele. Nós não sabemos, provavelmente ele não sabia que o anjo Gabriel tinha anunciado para Maria e para José do nascimento de Jesus. Provavelmente esse homem não tinha nenhuma informação humana, mas ele tinha uma informação do céu. Você já é idoso, mas você vai ver o Cristo. E um dia, não sabemos também os detalhes todos dessa palavra, e alguns estudiosos dizem que ele era um sacerdote, ele era um pastor lá no templo. E eles não trabalhavam todos os dias, era por turnos. Cada sacerdote ficava uma semana. E ele aí vinha, eles moravam às vezes no interior, às vezes tinha uma outra atividade profissional. Aí no outro turno, na semana seguinte, era outro grupo de sacerdotes. Na outra semana, outro grupo de sacerdotes. Mas aqui provavelmente nem era o turno dele. E o Espírito Santo disse para ele, vai hoje para o templo. Vai lá no templo hoje. E esse homem obedeceu. Esse homem foi. Quando você anda perto de Deus, você sabia que Deus fala contigo? Deus fala. Quando você anda nessa proximidade, nessa intimidade com Deus, e nem estou dizendo, ah, tem que passar o dia orando, não é isso que está falando aqui a Bíblia. Quando você é um homem ou uma mulher justo, que foge do erro, o erro se apresenta, você foge. Você busca Deus, você tem piedade, você tem esse respeito por Deus, você tem essa fome por Deus. Então, sabe o que vai acontecer com a tua vida? A lógica vai dar o que tem que dar. Que Deus vai se apresentar para ti. Tem gente que diz assim, ah, o fulano é de sorte. Está sempre no lugar certo, na hora certa. Olha o que aconteceu aqui. Sorte ou mão de Deus? Ah, o fulano é de sorte nos negócios, já viu? Mão de Deus, irmãos. O fulano é de sorte no casamento. Como sorte no casamento? Isso não é loteria, gente. Se a gente começa a andar com uma pessoa, logo você vai ver se essa pessoa dá certo ou vai dar errado a vida dela. Você pode conviver com uma pessoa, digamos que você convive aí alguns meses. Você já sabe, do jeito que ela vive, se a vida dela vai dar certo ou vai dar errado. Tu trouxe uma água para mim, né? Oh, meu amigo. Muito obrigado, Celso. Isso aqui vai te dar algo especial lá no céu. Ah, foi tu? Então, mas os dois então, obrigado. Olha aí, ó, as mulheres sempre sensíveis, né? Obrigado. Irmãos, quando tu começa a andar com alguém, do jeito que aquele alguém vive, do jeito que crê, do jeito que se comporta, você já sabe o futuro. Não precisa nem ser profeta. E ainda às vezes Deus fala por palavra profética também. Mas não precisa nem ser profeta, é só saber como as coisas de Deus funcionam. E esse aqui, vocês viram? Um homem que andou reto. Um homem que buscava Deus, um homem que temia Deus, um homem que estava ali, ó, o Espírito Santo estava sobre ele. Deu a lógica, foi, o Espírito Santo disse, vai hoje para o templo, chegou lá. E quando os pais de Jesus ainda ali, 40 dias de vida, trouxeram para fazer o que a lei dizia que tinha que fazer com as crianças, a consagração da criança. O Espírito Santo deve ter dito assim, o Messias é esse bebezinho aí. Ah, tem que ter fé, né? Para dizer que o Salvador do mundo está entrando nos braços da mãe ou do pai, provavelmente da mãe. Não tem nenhum bebezinho de 40 dias aqui dentro? Agora não, né? Lá no berçário tem alguém de 40 dias? Só no ventre materno, né? Olha lá, olhem para cima lá, ela fazendo, faz de novo, no ventre materno tem lá de alguns meses. Mas entrando com a mãe, e o Espírito Santo diz, Simeão, que tu queria ver, está aí, nos braços dessa mulher que está entrando. Ele pega essa criança, que é Jesus, levanta a Deus, assume a função que o sacerdote orava pela criança quando era trazida ao templo, pelo jeito aqui a primeira vez. Ele levanta e diz, Deus, agora tu podes me despedir. Deus, agora eu posso morrer. Tudo que eu queria ver, eu vi. A palavra que é usada aqui diz assim, Deus, agora tu pode me demitir. Para nós, demitir é perder o emprego, né? É uma palavra bem ruim, ó, o fulano foi demitido da empresa, da sua função. É uma palavra super ruim. Mas no tempo de Jesus, as palavras vão mudando com os tempos. No tempo de Jesus significava, quando alguém chamava um escravo, o dono do escravo, o patrão chamava o escravo, e por ele ter sido um bom escravo a vida toda, dizia para ele, agora tu estás livre, agora tu estás demitido. Demitido lá no passado era uma palavra que todo escravo queria um dia ser demitido. Era uma palavra boa. Agora tu estás livre. É isso que Simeão está dizendo, Deus, eu estou livre agora. Como se eu estive preso a uma esperança a vida inteira, a uma expectativa, e agora meus olhos viram, estou pronto, Senhor, posso partir para a eternidade. É isso que Ele está dizendo. Você já pensou? Quando você tiver uns 80 anos, tiver experimentado 90 anos, tudo de Deus ou muito de Deus, e você sente que a sua ida, a sua partida está chegando, e você dizer, tem uma experiência com Deus tão grande, tão linda, lá na sua velhice, dizer, Deus, agora o Senhor pode me demitir desse mundo. Estou pronto, estou livre para ir para o teu mundo, Senhor. Que coisa linda. Você já teve a experiência de estar assim buscando algo muito? De repente um casal que não podia ter filhos e buscou muito ter um filho e conseguiram ter um filho. Quando tem o filho, Deus, que experiência. Bom, isso era o máximo que eu queria ver e ter na minha vida. Eu já poderia até morrer, Senhor, porque eu já estou feliz. Você já teve uma experiência assim? Eu falei de filho, mas podia ser de uma conquista, um curso, uma casa, um automóvel. São coisas materiais, mas são conquistas. E você diz, ah, Deus, tudo que eu queria no plano humano era isso. Já poderia até morrer. Sabe que tem jovens que vão casar E eles estão se guardando um para o outro, por serem fiéis a Deus, honrando seus pais, honrando também o seu noivo e a sua noiva ali, um guardando-se para o outro. E eles estão aguardando, aguardando, e casam. Isso era tudo que eu queria, é ter essa experiência íntima agora com minha esposa, com meu esposo. Já posso até morrer. Alguns eu acho que dizem assim: Senhor, não deixa eu morrer antes de casar. Eu já soube de gente que disse: Jesus, não volta antes do meu casamento. Eu acho que muitos já disseram isso. Tem uns aqui que eu fiz o casamento de vocês. Eles não disseram para mim, mas eu acho que lá no fundo estava: Senhor, aguarda um pouquinho, eu quero essa bênção aqui. Vejam, irmãos, esse é o sentimento que está aqui nas Escrituras. O que esse homem mais queria na vida, o Simeão, era ver Jesus. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Simeão viu a vida antes de ver a morte. Porque Jesus, Ele próprio, é a vida. E aqui está a coisa, o segredo. Você precisa ver a vida antes de ver a morte. Você precisa ter isso que esse homem disse: Senhor, agora eu tenho paz. E só vai ter paz para morrer quem também viveu com a paz. Senão não tem paz. Aqui está, irmãos, um homem que aguardou, aguardou, creu, não largou a sua fé nunca. Ainda que outros dissessem: Simeão, que esperança é essa? Estás perdendo tempo. Mas ele não, ficou ali. Ali, e o Espírito Santo dirigindo ele, confortando ele, falando com ele. E chegou aquele dia: hoje tu vais para o templo. Irmãos, eu vou dizer para vocês, nós crentes evangélicos não acreditamos em sorte nem em azar. Mas nós cremos que tudo é direção de Deus, tudo é mão de Deus. Até as coisas difíceis que nos acontecem. Porque por trás de tudo está o Senhor para nos ensinar, para nos fazer crescer na fé. Às vezes para nos disciplinar, por trás de tudo está o Senhor. Ah, mas o diabo atacou, mas ele não ataca sem licença de Deus, irmãos. Ele não é soberano, ele não é todo poderoso, ele é um miserável. Amém, irmãos? Porque soberano é o Senhor. E aí, irmãos, aqui alguém podia dizer: mas esse Simeão é um homem de sorte. Não, não é sorte, não. É Deus. Por isso que eu chamei a palavra de hoje como título: deu a lógica. Só podia dar isso. E deu. Se você anda com o Senhor, vai dar isso. E quem não anda com o Senhor, vai dar desastre. É a lógica. Não precisa nem ser um homem muito espiritual para entender essas coisas. Até uma pessoa bem simples já poderá entender. Ele tinha agora nas mãos. Ele tinha em suas mãos o Messias. Mas antes de ter o Messias nas mãos, Simeão tinha o Messias no coração. Ele aguardava, aguardava. Irmãos, não perca isso de vista. Eu quero te convidar sempre a andar com Deus. Nesses dias de fim de ano, tudo é muita turbulência, correria, trânsito nervoso, polícia correndo. Vocês estão vendo como é que está a cidade, né? A cidade está nervosa. Mas nós, crentes, estamos em paz. Você está em paz, irmão? Pode ser que você está cansado de um ano muito trabalhoso. Amém. A canseira é uma coisa. Mas a tribulação interior é bem outra. Você pode ter coisas a resolver, coisas que ainda não estão bem resolvidas como você gostaria. Isso é uma coisa. Mas estar agitado, sem esperança, sem paz, é bem outra. E aí, paz, irmãos, é com o Messias. Não tem outro jeito. Não tem outra maneira. Esse homem, Simeão, nos deixa uma lição de vida. nos deixa aqui um como andar com Deus. Temos muito a aprender. Ouça a voz do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo fala comigo, mas pastor, o Espírito Santo não fala comigo. Fala sim. Ele não é mudo. E você e eu não somos surdos. Então fica ligado. Fica ligado porque o Espírito Santo fala, às vezes com voz audível. Às vezes fala ao coração, às vezes fala em sonho. O Espírito Santo fala através de uma pessoa, de um irmão, de um estranho, de um ímpio. Deus fala até através do ímpio. Na Bíblia, Deus falou até através de uma mula. Quando Deus quer falar, para nos abençoar, Ele escolhe o jeito que Ele quer, mas nós temos que ter a percepção, o que o Espírito Santo está querendo me dizer num determinado momento. E foi esse homem que tinha percepção, porque andava com Deus, era próximo, muito próximo de Deus, e lá estava ele, o homem certo, na hora certa. Ah, foi o único? Não, teve outras pessoas que também viram o Messias. Teve outras pessoas que vieram de longe para adorar. Até aqui teve um dos teatros esses dias aqui que falou, né? No sábado passado, na nossa noite de Natal, homens que vieram de longe para adorar. Vieram meses caminhando e andando em seus camelos. Eles viram o sinal de Deus e seguiram o sinal. Aqui também esse homem, o sinal era o próprio Espírito Santo falando com ele. E o Senhor fala. Então você não é um homem e uma mulher de sorte e nem de azar. Vai dar a lógica. Você sabia? Porque você está perto de Deus, vai dar a lógica. Fique perto. Ah, o meu ano, pastor, o meu ano foi de altos e baixos. Eu tenho coisas a melhorar para o ano que vem. Já pode sonhar algumas coisas para o próximo ano? Pode. Eu penso que todos nós estamos chegando numa hora de fazer balanços, não estamos? Balanços mentais. De repente que você não diz para ninguém, mas você e Deus, você está falando coisas com Deus. Ano que vem, Senhor, eu quero tomar alguns propósitos na minha vida de ser mais próximo de Ti. Então tome esse propósito e ande. Você vai ver, a sua vida vai melhorar, vai dar a lógica. Mas se você for no próximo ano se afastando do Senhor, vai dar a lógica também, só a lógica é o contrário. Vai dar problema. Aqui estava Simeão, e o Espírito Santo estava sobre ele. Senhor, estou livre para morrer. Estou demitido. Demitido dessa vida, quero ir para com o Senhor. Vamos ficar de pé. Vamos falar com Deus. Aleluia, Deus. Fale com o Senhor por um momento. Será que você poderia fazer essa oração? A oração de Simeão que diz: agora mesmo, Senhor, agora. Podes despedir em paz o teu servo. Porque os meus olhos já viram a salvação. Você já é salvo? Eu não estou perguntando se você frequenta uma igreja. Estou perguntando se você é salvo. E se você também tem crescido na sua salvação. É isso que estou falando. Você tem paz? Uma segunda pergunta. Você pode deitar a cabeça no travesseiro e dormir? Porque o Senhor está contigo. Ou ao deitar, os medos vêm, os temores de amanhã, e aquilo vai tomando o teu coração e vai te perturbando. Então devo dizer que falta o Salvador. Chama o Senhor quando você está lá no seu quarto. Chama o Senhor para a tua vida. Busque o Senhor, como estás fazendo hoje também, mas com toda a frequência, com muita regularidade, não altos e baixos. E quando o Senhor aparecer num lugar, quando o Senhor estiver fazendo algo, você vai estar lá. Você não vai perder a hora, porque o Senhor mesmo vai te conduzir para o lugar, hora certa, para ver o feito que Ele fará, e você vai ser testemunha, como Simeão foi testemunha, que o Cristo de Deus, o ungido de Deus, estava ali. Senhor Deus, eu te agradeço. A tua palavra é tão confortante. A tua palavra tem tantos ensinos. Eu quero te pedir, por mim e por todos que estão aqui, sensibilidade espiritual. Uma vida espiritual que, quando o Senhor se move para um lado ou para outro, nós logo percebamos. Como lá no deserto a nuvem se movia e todo mundo enxergava, especialmente Moisés enxergava. Eu quero te pedir, Espírito Santo, nesses dias que é fim de ano, correrias, agitações, as multidões completamente cegas. Mas eu te agradeço, porque podemos descansar o nosso coração num momento como este aqui. Podemos descansar em casa, com a nossa Bíblia na mão e deixando o Senhor nos ensinar. Podemos estar ali orando, aqui também orando e te adorando. Obrigado, Senhor. Obrigado. Pai amado, é tão boa a tua presença. Traz força, traz paz. A tua presença nos faz tão bem, Senhor. Nós te louvamos por isso. Obrigado, Senhor. Eu gostaria de orar por essa noite, por pessoas que estão atravessando tribulações. Pode ser que muitos de nós estão tão bem, tão em paz. Bendito seja o Senhor. Mas pode ter aqui irmãos que estão passando lutas. Pessoas que estão esperando algo de Deus, e esse algo não chegou, como Simeão estava esperando. Esperou muitos e muitos anos, mas o algo, o alguém, chegou. Se você está numa luta e gostaria de chegar aqui à frente e orar, você não precisa dizer nada, somente eu vou orar por ti aqui da frente, aqui de cima mesmo. Você gostaria de pedir algo ao Senhor no meio de uma tribulação que está atravessando, de uma enfermidade, é algo que você está te tirando a paz. Vamos pegar a linguagem da palavra de hoje, algo que te tira a paz. Pode chegar aqui.